Olá, ouvintes! Boa noite para todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Efeito no 8. Ora, hoje é sexta-feira e estamos a 17 de dezembro de 2010. Ora, estamos a dar início a mais uma edição do nosso espaço radiofónico. Hoje ficamos a saber que iríamos ter menos horas do nosso locutor Nuno Miguel. Como vocês sabem, aliás, foi hoje noticiado, não é? Essa mesma redução drástica já a partir de amanhã. Bem, na Antena Web nem se sentirá muita diferença. Quer dizer, na Antena Web a única diferença para já, a única diferença que se registra será de facto o término da edição de quarta-feira do Desporto Antena. Quanto à edição de. Quanto à edição de domingo, ela vai continuar, o quadro da música também continua. A biografia da semana para já também continua. Bom, e de resto, pronto, o que termina é então no canal 2, na Vinil 80, e o Notícias do Outro Mundo também termina, exatamente, o Notícias do Outro Mundo. O que também termina, pronto, o que mais termina é realmente, e o Cantamos Histórias, por exemplo, Cantamos Histórias e, exatamente, é isso, Cantamos Histórias e outros por Antena, ainda há alguma diferença, mas a maior diferença é de facto no canal 2, onde findam todas as horas do nosso locutor, Dr. Miguel. Ora, foi assim o grande acontecimento do dia, ainda que não pela positiva. Mas sabe, há outras coisas que estão a acontecer aqui por trás e que nós prometemos, sinceramente, claro está, se não houver aqui mais imprevistos, que o dia 26 seja um dia memorável. Porquê? Porque deverá haver, com certeza, muita coisa nova. E muita gente estava também a entrar, esperamos que sim, está tudo nesse sentido. E eu só quero agradecer-vos a todos pela disponibilidade, pela paciência que têm tido deste lado. Já há quase um ano que nos ouvem, não é? Já há quase um ano que nos ouvem. Ora, emissões especiais de Natal, vamos ter aqui um, digamos, um especial Hora Zero. O Hora Zero, no dia 24, irá trazer apenas músicas de Natal. Mais mexidas, umas mais mexidas do que outras, mas vamos ter apenas músicas de Natal no Hora Zero. Enfim, vamos ter... É esse, de facto, o grande momento, digamos, de Natal. E também no domingo à tarde, que irá ser dedicado fortemente ao Natal. Já terá passado, não é? Já será no dia 26. Mas enfim, pronto. Nesse dia 26 também cá está. É quando se publica, então, a nova grelha de programas. Ora, mas muito bem. Não há muito hoje para dizer. Só para dizer mesmo que começamos com Nelly Furtado e All Good Things. Todas as boas coisas. E, para fechar, trago-vos uma música que vocês também já conhecem, com certeza, e que aposto que lhe deixa muitas saudades. A música é dos Banda Eva e chama-se Hoje Sou Feliz e Canto. Ora, é uma música espetacular esta dos Banda Eva. É com ela que vamos fechar mais uma edição do Feito no 8. Eu volto terça-feira para mais um momento radiofónico, se calhar um bocadinho com mais de conteúdo. Hoje também estive um pouco adoentado, daí que também não haja grandes novidades. Não estive só a ver umas coisas muito giras e depois um dia destes falo-vos sobre isso. Sobre o Irão e essas coisas todas e a evolução dos curdos e etc. Bom, hoje estive a ver várias coisas, não é? Estive assim mais de cama, estive a ver várias coisas. Mas bom. Ora bem, ficamos então por aqui. Vamos ficar então com os Banda Eva. Bom fim de semana. Eu volto terça-feira. Já a seguir, Joana Santos traz-lhe mais um Top 3. E não se esqueçam que vamos ter às 8h30 momento para dançar com o Musicália até bem perto das 21h. Fique bem, um forte abraço e até terça-feira. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. És que manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim paginar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nem o mar tem o brilho encantante como o dos teus olhos, minha pedra rara.